Eu vou ler uma pequena passagem de Mateus, que são palavras de Jesus. O que se perder a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mateus 10, 39. Então, hoje o tema é serenidade sempre, né? Já foi colocado, bem esclarecido, o significado da palavra serenidade. Então, vamos dar continuidade ao trabalho. Manter, assim, a serenidade nos momentos de, assim, de conturbações, nos momentos difíceis da nossa vida, é uma conquista que o Espírito já alcançou, né? É onde nós já melhoramos um pouco, quando a gente consegue manter essa serenidade. Não se afligir quando as coisas ficam mais difíceis da gente resolver. É uma demonstração da tranquilidade que o ser já conquistou, né? Então, a gente não fica aflito nos momentos mais difíceis, porque a gente sabe que a nossa vida não é só de momentos bons. Tem aqueles momentos bem difíceis, né? E assim, ó, afligir-se, preocupar-se com qualquer situação da nossa vida, né, da nossa própria vida, assim vamos dizer, é demonstração também de falta de fé. A gente tem que confiar mais nesse Pai bondoso, esse Pai amigo, esse Pai que é todo amor, mas a gente sempre quer que as coisas se resolvam da nossa maneira. Só que esse Pai, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Então, a gente tem que ter mais tranquilidade, mais serenidade para enfrentar esses momentos. Desesperar-se, revoltas, enfim, só vão aumentar as nossas aflições, com certeza. Quanto mais desesperado a gente fica, mais aflito a gente fica. Então, é procurar manter, né? E sempre confiar, como eu disse, porque Deus sabe, né? Ah, Ele nos ampara, Ele ampara qualquer atitude, né? E faz bem a todos nós essa confiança no nosso Pai. Divaldo Franco nos diz assim: todo homem sábio é sereno. Quando eu falo homem, é no geral, homem e mulher, né? Que todo homem sábio é sereno. A serenidade é uma conquista de nós próprios, pelos nossos esforços interiores. O que a gente trabalha para dominar as inclinações negativas, manter a calma, manter a tranquilidade, né? E são o retorno dos pequenos desafios que a gente enfrenta e que a gente consegue vencer. Então, irritações controladas já é um avanço para manter a serenidade. Vontade bem direcionada, desajustes emocionais corrigidos, tudo isso nos leva à serenidade. Ambição, né? As ambições freadas são experiências que nos levam à serenidade. É claro que todos devemos ter um pouquinho de ambição, porque senão nós vamos ficar sempre no mesmo passo, né? Um pouquinho de ambição todo mundo deve ter para conquistar as suas coisas, para ter uma vida mais tranquila. Mas ter esta ambição freada, porque se nós tivermos esta ambição muito acentuada, a gente não tem serenidade. Porque o ser humano já é um ser insatisfeito por natureza. Então, todos os dias chegar no final do dia, ele vai pensar assim, mas eu queria isso, eu quero aquilo, eu quero casar na praia, eu quero comprar mais isso, eu quero um carro novo, eu quero isso. Então, ele perde a serenidade nessas preocupações. Então, vamos frear um pouco essas ambições, deixar que as coisas aconteçam, porque tudo aquilo que é nosso por merecimento, ele vai chegar até nós. Claro que a gente não vai cair do céu. A gente tem que lutar um pouco. Mas aquilo que é nosso vai chegar até nós. O que é bom e o que é ruim também. Então, vamos manter a tranquilidade, vamos manter essa serenidade sempre, né? E não vamos nos afligir querendo antecipar aquilo que Deus determinou para nós. O espírito sereno, ele já se encontrou consigo mesmo. Ele já sabe o que ele quer da vida, né? Ele já conquistou isso, ele já se encontrou consigo mesmo. A serenidade harmoniza, a serenidade exterioriza de uma forma agradável. A pessoa que é serena, temos Jesus como exemplo. Olha a serenidade que tem no olhar. A pessoa serena tem isso no olhar, na forma de se comunicar com o próximo, na postura que tem perante as situações, né? A gente logo percebe quando a gente conversa com pessoas que a gente não conhece, as pessoas que são serenas e aquelas que não são, que são agitadas, que são estressadas, né? Então, a serenidade dá tudo isso para a gente, inspira confiança, a calma, a gente percebe a calma da criatura, né? E logo nos propõe assim, uma afeição por aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente nem tem relação com ela, mas de conhecê-la à distância, a gente já fica sentindo uma afeição por aquela tranquilidade, por aquela paz. Então, o homem sereno, ele já venceu uma grande parte dessa luta interior, que eu sempre falo que é a maior luta que nós travamos no plano terreno conosco mesmo. É com as nossas dificuldades, né? Com pensamentos negativos, com ações ainda negativas, que muitas vezes, né? Não é porque somos espíritos que viramos santo, né, gente? Vamos ser bem realistas. Todos nós, ainda de vez em quando, sentimos alguma coisa que não deveríamos sentir. Mas o homem que conquista a serenidade, ele já venceu isso, né? E isso é muito importante. Então, manter-nos sempre sereno perante a todas as situações. A nossa paz é moeda arduamente conquistada. Então, não podemos jogá-la fora, né? Por motivos assim irrelevantes, muitas vezes, né? Pois os tesouros reais são os do alto. Aquelas de foro íntimo, de ordem íntima, vamos dizer assim, que ninguém toma de nós, que jamais vamos perder, né? E sempre seguem a cada um de nós, de encarnação a encarnação. As conquistas que nós alcançarmos hoje vão nos seguir nas próximas encarnações. Por que que elas vão nos seguir? Porque o espírito não regride. O espírito somente avança. A gente pode vir na próxima encarnação igual como somos hoje, se nós formos estacionários. Agora, se nós nos empenhar em melhorar o nosso íntimo, com certeza, nós vamos, na próxima encarnação, já vir mais evoluídos. Divaldo Franco ainda diz assim, que a serenidade é a gema valiosa que nós temos, né? Diante de quem, vamos pensar assim, olha, diante de quem nos enganou, tirando a nossa confiança, o nosso ideal, muitas vezes a nossa paz, instalando uma sem querência dentro de nós, né? Devemos continuar nos mantendo serenos. Porque quem deve estar inquieto e triste é quem causou essa desconfiança em nós. Né? É quem nos enganou, porque não é a vítima, é o outro. Nós devemos manter serenidade e até orar por aquele que nos quebrou a confiança, nos entristeceu, né? Porque se a gente faz uma coisa para outra pessoa, a gente fica mal, né? Então vamos deixar a pessoa que nos enganou, que ela fique desinquieta, né? No círculo familiar, gente, dificilmente não nos deparamos conosco, não só no círculo familiar, como também no círculo social. Pessoas perturbadas, pessoas agressivas, né? Pessoas assim que são confusas, depressivas. Não vamos nos desgastar competindo com elas nas faixas do desequilíbrio e nessas sintonias inferiores. Vamos, como Jesus falava, se você apanhou de um lado da face, dê a outra também. Ele não quis dizer agressão física, ele quis dizer que alguém que nos prejudica ou faz alguma coisa que nos entristece, que nos mostre o lado do amor, o lado do carinho, o lado do respeito. É isso que Jesus quis falar. Então, em conexão com o Pai Maior, sempre, e serenidade sempre também. Vamos refletir sobre isso esse final de semana, né? Pensando como é que está o nosso coração. Está sereno ou está agitado, intranquilo? Se ele estiver agitado e angustiado, vamos orar e vamos manter a serenidade para ir enfrentando os nossos dias.